pois eu vi que a Ritinha, sobrinha de meu vigário, pra Zé Sampaio, ela olhou desconfiada, tava tão encabulada, que caiu o seu rosário. Ele apanhou o rosário da cabocla, mas a coragem era pouca pra falar com a mulher. Depois pensou e pra não perder a vaza, guardou um rosário em casa pra dar quando Deus quiser. Já fez 2 anos, ele não vai à capela, mas leva o rosário dela pra todo lugar que for. Não foi engano o que disse toda a gente, e a saudade de repente tinha virado em amor. E o Zé Sampaio foi-se embora lá do norte, pois teve a pior das sorte que se pode imaginar. No mês de maio, quando voltou à capela pra entregar o rosário dela, ela não quis aceitar. Música.